Oi, eu sou Priscila Carvalho, vivendo magenta, e essa é a lição de número 115 da terceira revisão do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Para a revisão pela manhã e à noite. Da lição 99. A salvação é a minha única função aqui. A minha função aqui é perdoar o mundo por todos os erros que tenho feito, pois assim sou liberado de todos eles com todo mundo. Da lição 100. A minha parte é essencial ao plano de Deus para a salvação. Eu sou essencial ao plano de Deus para a salvação do mundo, pois ele me deu o seu plano para que eu possa salvar o mundo. Para a hora. A salvação é a minha única função aqui. Para a meia hora. A minha parte é essencial no plano de Deus para a salvação. Para você se recordar do plano de prática para essa terceira revisão, você pode consultar a introdução à terceira revisão que acompanha a lição de número 111, lá no blog. Na lição de número 115, publicada no blog, você encontra um link que te leva direto para a revisão, para a introdução da revisão. Citação do dia. Para reflexão nas preces de Deus. A cada momento, o universo está pronto para começar de novo. O único tempo em que o tempo de Deus cruza com o tempo linear é no momento presente. Milagres acontecem não no passado ou no futuro, mas agora. A todo instante, Deus está derramando seu amor por mim, com infinitas oportunidades de renovação e renascimento. Deus está sempre dizendo: aqui está a glória do universo. Você a quer? Venha buscá-la, pois ela é sua. Então, nós dissemos em toda eternidade, momento após momento após momento: Deus, que vive no reino da verdade, possa a sua palavra ser toda poderosa em minha mente. Que possa o mundo no qual eu vivo aqui na Terra refletir a realidade do amor. Que eu possa pensar seus pensamentos e manifestar seus pensamentos. Hoje, que eu possa receber o que eu preciso. Que possa meu caminho ser desbloqueado conforme eu desbloqueio meu coração para outros. E quando eu for tentada ao medo, que eu possa ser guiada de volta para o pensamento de amor, de que o amor deve ser minha experiência, e o amor deve ser o meu poder, e o amor deve ser minha felicidade e paz em todo e cada momento do meu dia. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Extraído do livro Um Ano de Milagres, Devoções e Reflexões Diárias de Marianne Williamson. Beijo, beijo, beijo para vocês e até a próxima lição. Tchau, tchau.